isso que embala a natureza ao plantio. Teus pés se as pedras te pisam, te curam as águas do rio. Tua casa é o templo mais pobre, onde o rosário insiste, pendurado sobre. Te curva, teu afago é o cansaço. Se o frio e a chuva te açoitam, te cobres com os teus braços. Me empresta um pouco de terra, moço, eu te devolvo em pão. Eu dobro, dobro do trigo na magia das minhas mãos. Um pouco de terra, moço, eu te devolvo em pão. Eu dobro, dobro do trigo na magia das minhas mãos. Terra, moço, eu te